sumiu sem ter uma chance por aqui. Sujeito que tentou, lutou e só achou fracasso. Se eu for parar pra contar, não vai ser nada fácil. Se eu for falar dos outros que não achou glória, se eu for rimar da trajetória que eu já vi sem vitória, aqueles que não souberam se esquivar das cobras, aí não vai sobrar. Eu louco aqui pra ouvir minha história agora. Eu sei que a vida é mais do que uma festa. Será que as correrias certas a gente só descobre quando erra, filme na tela? Minha vida é a novela, eu vivo todo o mal que a TV nunca mostra nela. Demorou pra aprender porque não é bom viver sozinho. É que andar é fácil, difícil é acertar o caminho. Não me vender, não importa qual seja o preço. Não me entregar minha alma pra poder ganhar o que eu desejo. Eu vim pra rimar, só paro quando Deus manda. Respeito é atitude, vão gostar. Quem tem dinheiro financia o próprio fim. Consome o que é ruim, o mundo gira assim. Manter a trajetória e preservar sua memória. Criar sua própria história, ir além das fronteiras. Fazer da própria vida uma quebra de barreiras. Te desafia, levantar todo dia e agradecer, amém. Mesmo sabendo que sufoco é tudo que vem. E mais além, lutar sabendo que é refém. A quem convém, a desgraça de alguém. Soldado sim, uma experiência de vida. No gueto eu vi várias delas serem perdidas. Vi a ferida profunda que não cicatriza. Vi a descida de quem se afunda na bebida. Busquei trazer meu conhecimento, era alimento. Me vi faminto e no tormento. TV não mostra, mas assisti. Eu vi o vício se tretar por bola e homicídio por bochicho. De que vale um homem? Nada mais que seu respeito. Nem um centavo a mais garante a vida do sujeito. Me dê um bom motivo pra acreditar nessas leis. Se o homem as constrói de acordo com o que convém. A trairagem, a inveja, o orgulho, a luxúria. Tudo bem ao contrário do que prega a escritura. Aqui não sou profeta, mas eu sei no que vai dar. Se o irmão que o sistemão não mata, você cisma de matar. Só mortos e feridos, destruição em massa. Mentes fortes, mal direcionadas, a gente se acaba. Vim pra rimar, só paro quando Deus manda. Respeito é a atitude, vão gostar. Quem tem dinheiro financia o próprio fim. Consome o que é ruim, o mundo gira assim. Quem tem dinheiro financia o próprio fim. Consome o que é ruim. Eu vou falar pra vocês. Porque com Eva traiu Deus, Caim traiu Abel e a salvação também perdeu. E eu, só mais um campo que o diabo não invade. Me quer no time dele, mas Jesus comprou meu passe. Então pensa, repensa, reflita sobre a sentença. Analise a sua crença, não se meta em encrenca. Sete taças aliado, chegado lado a lado. Cada passo com Deus é uma bica no diabo. Família composta, só guerreiro do céu. Instrumento da paz, fazendo meu papel. Norte, sul, leste, oeste, no gueto eu tô presente. Na guerra contra a peste, seja sobrevivente. Em cada esquina, maldade aliada à covardia. Mas a luz que me guia, me protege noite e dia. Aqui sou verdadeiro, maluco, sou verdadeiro. A palavra me protege, livra do cativeiro. Me rege, me fortalece, carrega, me conduz. Eu já disse, eu faço jus, sangue correu na cruz. Por causa da mentira, da inveja que hoje impera. Quem me dera, livre dela, o gueto e a favela. A paz aqui eu prego, como prego na madeira. Me prego na unção de Deus, pra não falar besteira. Eu jogo pra ganhar, só submisso a Jesus Cristo. Te fecha pra triste. Me ligo nisso, faço isso e nisso, dou meu melhor. Atalaia, atalaia, L-I-T-O. Talento, insistência, chame como quiser. Sou capaz de viver de fé, por isso eu tô de pé. Clic, clac, boom. O fim do povo ateu, a profecia já falava do final de quem não creu. A terra vive em guerra, os moleque tá lagado. Tem muita mente forte jogando no time errado. Só ponto pro inimigo, o que não me amedronta. A mim não faz afronta, comigo ele não conta. Eu sou filho do rei, não tremo na arena. Figurante, tanto ator principal. No filme a salvação, eu vou até o final. Todo mundo tem sua hora, até que chegue a minha vez. Eu vou falar pra vocês. Eu vou falar pra vocês.